Você está ouvindo o Azila Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais Azila Cast. Que burro, dá zero pra ele. E eu sou o Joel Suki e estou aqui mais uma vez com o Manel! Manel! O mais doideiro de todos! Né? E o Neto! Mais rosca de todos! E no episódio de hoje a gente vai falar de novo, mais uma vez, sobre profissão desempregado, o retorno, né? Mais uma vez, né? O cara retornando ali aos velhos tempos. Ou não, né? Pode ser uma época muito recente, né? Dependendo do indivíduo. Pois é, né? A gente tá com um atual atuante na área, né, mano? Sim, temos um desempregado, né? No programa de hoje, pra poder apresentar a categoria, né? Categoria. Eu quero fazer uma pergunta aqui pro Manel. Qual o valor do salário mínimo, né, cara? Ele disse que ia lançar a candidatura dele. Aí, Manel aí, candidato a deputado estadual, né, mano? E, Manel, você tem exatos 13 segundos pra mostrar sua plataforma de governo. Vai lá. Ah, bem, isso não era uma pergunta, não. É pra falar, é na doida. É, mano. Eu não disse que ia lançar a tua candidatura, mano. Disse que era um michupa aí. É. Vai lá, pode ir. Eu defendo passaporte de graça. Passaporte? É, passaporte é a entrada. É a entrada franca para o cabaré. Acabou o tempo. Só 13 segundos, acabou o tempo. Realmente, essa daí é uma categoria que é pouco assistida, viu, mano? Eu sou bem. Vamos lá, Manel. Desemprego. É isso aí, Manel. Eu aqui não caio no conto do vigário. É isso. Vamos lá, Manel. Desemprego mais uma vez. Estarei aqui. É a realidade do Brasil, né, mano? Por isso que é tantas vezes esse cast, né? Eu tava falando com o Neto, mano, aqui, né, mano? Já faz 3 anos que a gente fez o último cast de desemprego, né, e tal. Já deu pra acumular histórias, né, velho? É, cara, não, mano. Vixe, mano, 3 anos já, mano. É, mano. Passa rápido ali. É, mano, até doido. 3 anos por baixo, né? Por baixo, cortando pela metade, é. Taria que eu, de lá pra cá, mano, devo ter... Eu passei por quantas empresas? Eu saí de uma... 4 empresas, velho, já é isso, quase 1 ano por empresa, mas... Isso você cara, quer dizer que é o quê? Você é um bosta, é? O Neto passou por quantas empresas, né? Teve uma época que o Neto dizia que eu trocava de emprego por semana, mano. Época boa também, né? Pois é, mano. Porque o cara é jovem, né? Quando o cara tiver mais do que 30, não dá pra fazer um negócio desse. É mesmo, viu? O jovial, né? Aí tem que se manter em movimento, né? Explique aí com suas palavras o que é, cara, ser desempregado. É isso aí, né? A resposta do cara. E vai lembrar que a gente tá gravando numa quarta-feira, 12h, né? O que é que é o desemprego pra ti? O desemprego é o desespero da criatura sem dinheiro. É dizer que o cara não tem dinheiro, o cara é desempregado, é? É, é um certo modo, né, mano? Há dois tipos de desempregado. Não, dois não, três. Falei que... O desempregado sem experiência, que é a criatura que entrou no mercado de trabalho e não sabe fazer... A cagada. Aí ele fica ali, ai meu Deus, onde é que eu vou trabalhar? Ai Deus, tipo o Luiz Henrique. Esse bicho é um baitola, um vagabundo, não faz porra nenhuma, aí tipo aquele trabalho ele fica... Tá aí que é um... Que é nesse momento que o cara vê que ele tá ficando meio velho, mano. Porque o Lulu, mano, tipo na mente do cara, bicho sempre foi um... Criança, é que... né? Um vagabundo categoria estudante, né? Não, mas esse bicho é um vagabundo porque ele só não vai bem no colégio e tal, não sei o que. Mas o Lulu já tá procurando emprego, mano. É, velho. Tá. Não, ele tá procurando, ele tá forçando ele a procurar, é diferente. É, mas olha bem isso aí, vocês não estão se esforçando pra botar um menino pra fazer medicina, não? Ah, mas e o sonho do cara, mano? Onde é que fica aí na história? Pois é, velho. Sonho, mano. Sonho. Ele não queria ser médico. Pegari, mano. Porque gari tá pagando uma baba, né, atualmente. Esse bicho não estuda nada, mano. Mas vai ser que... Ele disse que queria ser médico, então ele queria ser da marinha. Boiola. Daí é de se preocupar, hein, mano. O menino nessa idade. Ele dizia que queria entrar pra marinha ali. Vocês estão cagando o sonho do menino, velho. É isso aí, velho. É, mas ele nunca quis ser funk ostentação, não, mano. E hoje em dia tá na moda, né, mano? Os caras novão e tal, funk ostentação, ganhando uma grana. Porque tu sabe que na marinha é aquele negócio de mil meu com mil teu, né? Pois é. Peraí. O problema maior, o problema maior, é que esse bicho com uns 17 nos coros que ele tem hoje em dia, mano, esse bicho quer fazer supletivo. Tá certo, meu bicho, não é consciente, mano. É aquele curso da seja. É, mas ele quer fazer o seja. Aí. Mas supletivo é pra quem não tem tempo, mas esse bicho não faz porra nenhuma, mano. Macho, o primeiro passo é o cara reconhecer as limitações dele, mano. O meu pai, mas ele chama esse curso aí do seja de seja porra nenhuma, né, mano? Seja porra nenhuma. É um bom conceito, né? Só o cara assim, é realmente... Seja porra nenhuma. Que o seja... Não, daí tem que explicar o que é o seja, né? Porque, né, será que tem outros cantos? Não, é o supletivo. O supletivo todo mundo vai entender o que é. Pois é, supletivo. Cara, supletivo. Isso aqui é a putaria do Joseph Klimber, né? Pois é, mano. É isso que eu ia dizer, mano. O supletivo e supletivos do Brasil foram prejudicados por causa dessa putaria do Joseph Klimber mesmo, mano. Isso fez com que seu cérebro fosse substituindo seus músculos de lutador. Supletivo? Antigamente o cara fazer supletivo não era coisa tão ofensiva, não, mano. Era superação, né, mano? O cara fazer supletivo. É, mano, o cara dá, mano, supletivozinho aqui e tal. É hoje em dia porque o cara é burro, olha, é bem não, isso. Não, mano, é burro não, mano. É vagabundo. Ou melhor, não é nem vagabundo, é porque a pessoa, o supletivo, ele tá aí, eu vejo em outro ângulo, eu vejo pra ele ajudar a quem não teve a oportunidade de fazer o estudo normal. O cara tá atrasado, né? O cara tá atrasado. Tu sabe que essa parada de escola normal é do tempo da minha avó, viu, mano? Os ouvintes que estão ouvindo não vão entender o que é essa porra, não. Não, mano, não falei escola normal, falei colégio. Alô, mano, falou escola normal. Meu tempo e tal, quando era menino, as fardas eram de bermuda e eu ia pra escola normal, eu vi, mano. Ah, mas viu, o cara tá atrasado no colégio, né, mas o cara, fazer um supletivozão aqui pra terminar o ano, supletivo. Era o prejuízo, né, e tal. Esse negócio que o Manel falou, meu, negócio preocupante, eu pelo menos na minha época que fui arrumar o meu primeiro emprego, mano, era uma parada zona que o cara não sabia o que fazer, mano, era esse negócio do cara... Ixi, mano, não tenho experiência nenhuma, e aí, como é que vai ser agora? Aí eu arrumar o primeiro emprego. Aí esses vagabundão não querem dar a oportunidade pro negro trabalhar. É, inclusive. Aí fica nessa putaria. Ah, eu não tenho experiência. Ah, ele não quer deixar eu trabalhar. Ah, ele não quer me ensinar. Isso aí é uma putaria grande, né, velho? Quando o cara entra pro trabalho, o cara é novato assim, né, velho? E tem os outros que são veteranos. Os caras ficam olhando torto pro cara, velho. Vixe, o bicho tá entrando aqui tentando tomar minha vaga, né, velho? Os caras não vê o cara como um colega, não. Vê como um inimigo, né, velho? Tá certo, mas tem que ver como inimigo mesmo. Vai ter mais protegido por uma vaga aí, ó. Na cabeça do cara, teve na época que a gente tava trabalhando, eu, Manel, na mesma empresa, tinha um amigo nosso lá que entrou, de repente ele viu a loja das portas abertas, ele entrou, né? Aí entregou o currículo dele. É igual, Manel, essa é indireta pra ti, eu achei. O Thiago Batman, né, Manel? Ele entrou lá e... Tão precisando de alguém aqui. Não, mas eu vou trabalhar aqui mesmo assim. Aí, o bicho ficou lá, não sei o que, não, queria aprender. Por isso que o nome dele era Batman, que esse bicho chegou assim aí. Eu vou trabalhar e pronto. Aí ele chegou, mano, ele queria ter um primeiro emprego dele, né, mas ele... Não, meu trabalho aqui de graça. Aí só... aí nessa hora só o... Não. Não. Peraí, alguém falou de graça aí. Pô, chega aqui e diz... Só o cara lá atrás, né? É, mami. É só o Não, mas disse que o país precisa, né? Virou pro Manel assim e disse... Aí, Manel, você tem que seguir o exemplo desse cabra aqui. Deixa um exemplo, né? Serrando os olhos pro lado do Manel ali. Você faria, né? Quem é que eu vou demitir pra botar o Batman? É, esse bicho olha pro lado aí, o Manel segurando o saco, né? Fazendo aquele baixo do Michael Jackson. Porque eu achei mais putaria do Batman ali, velho. Porque esse bicho... Era negro, é o cara. Ele começou a trabalhar. Porque seria um Batman estranho, mano. Não acha não se o cara fosse afrodescendente? Ah, sim, em termos de ser Batman, né? Batman já é preto. Eu e... pensei que era em relação ao... Aí, mano, que eu achei taria, mano, que esse bicho tava trabalhando lá, mano. Aí passou 3 meses e nada, né? De receber nada, mano. Era em trabalhar de graça mesmo ali. Chegou o dono da empresa. Dono da empresa chegou assim pro Batman e disse: é, Batman, não sei o que, vamos aqui conversar. Você é um altar, você é a pessoa mais importante da empresa, né? É. Atrás de você eu sou um jumento, né? Aí lá veio o Batman saindo da sala do chefe, todo feliz, né? Bicho pulando ali. Nossa, aí, bicho, cara, né? Finalmente, né, mano? O cara conseguiu ali o trabalho ali, velho. O cara. Será que vai. Peraí, mano. Ele tava 3 meses frequentando a loja de vocês e você não considerava como um trabalho, não, mano? Nada, mano. Bicho tava lá só frescando mesmo. Realmente era escravidão, né? O cara assim, a minha mão aqui tá aí com o meu pão que o diabo amassou, né? O assim. Aí, Batman, aí, assinou a carteira esse bicho. Não, assinou não. É o bicho, melhor bem isso. É não, mas o tu me deu R$50. O cara. Tá pulando vitória, né, ali. É, e dentro, mano. É, viu, mas aí merecia mesmo, viu, mandar o cara se lascar. Rapaz, não. Se eu enrolar essa nota aqui de 50, o que é que dá pra me fazer com ela, né? Passou quanto tempo, hein, Manel, lá? Depois... Tá falando na época que ele saiu, isso aí? Não, é, mano. De 50 conto? Não, mano, ele não trabalhou, ele trabalhou foi tempo, mano, lá, mano, com a gente, mano. Foi, mano, mas ele disse que era de grátis. O cara tá até hoje, né? O cara tá de graça. Mas porque ele disse que queria aprender e tal. É, o negócio dele era. Ele queria pelo menos um estágio, mano. O cara ali queria pelo menos um estágio. Então, ali o pior também. É que se qualquer empresa ligar lá pro tá dizer que nunca viu esse cara na vida dele. Não, pior que é mesmo, velho. Pior que é mesmo, viu, bicho? Você quer esse doido não, mano. Porque ele é mais gordo. Porque a empresa não pode fazer isso não, né, mano? Que o Ministériozão do Trabalho bater lá... Ê, bichão, quer dizer que o Batman tá trabalhando aqui de graça, é, velho? De graça? Ora, assina a carteira de logo. Ah, o grande erro de vocês foi nunca ter denunciado... pro Ministério do Trabalho, ó, mano. Manoel aí, nunca ligou. O pessoal pedia isso aí. Bora, Manoel. Porque tu não ligou, mano. Bora, Manoel, liga aí pro Ministério. Isso aí é. Isso é uma parada que vocês vacilaram demais, mano. Porque. Tinha uma Roberto, tinha. Como é que se diz, mano? Essa parada aí que ele fez com o Batman, mas é... Desumano, não. Não, mas tem um nomezinho, mano, não sei o que, de menores, mano. Aliciação de menores, mano, não é isso aí, mano? É, mano. O cara passando no meio da rua... Ei, mas quer trabalhar aqui de graça? É, o cara assim, por que não, né? É, tu deixava um filho teu, mano, né? Teu filho chegar assim... Ei, pai, tô indo lá pra UDO, tô carregar saca de cimento e tal. Aí tu tá ganhando quanto? Zero. É um estágio. Aí dentro, um estágio. E nem isso, mano, porque o estágio, pelo menos, o cara recebe a bolsa, né, mano? Do estágio ali e tal. É, mano. Mas esse bicho. Ele tinha direito, pelo menos, de beber água mineral, mano. Porque tu sabe que o primeiro sinal que quando a empresa tá quebrando, mano, é o dono mandar botar aquele super zone, né? Aquele filtrozão ali e tal, pra não ter que comprar mais água mineral. Ele botou, mano, botou no tempo que eu saí ali, tu ficou. Já aconteceu isso em outra empresa, velho. Que eu achei esculhambação demais, velho, isso aí. Que o Ministério do Trabalho tinha batido lá no, na porta da empresa pra ver esse negócio dos, da documentação pessoal. Aí tinha uma menina lá que tava um mês na empresa, não tinha assinado a carteira ainda dela. Aí ela, os caras chegaram assim e disseram... Ei, vai pro banheiro, vai pro banheiro. E a menina correu pro banheiro, ali esconderam a menina. Sim, aí, não, mano, pode ir. Maria, mano, sai dali. É isso aí, hein? E é estaria, viu? O cara não ser pego, mano, pelo Ministério. Estaria Ministério. Eu só queria dizer um detalhe aí que o Manel tá falando desempregado, mano, mas tecnicamente, desempregado é o cara que não trabalha, mas está procurando emprego, né? É, exatamente. Uma diferença grande aí. Desempregado. Tu sabe que atualmente, né? Inclusive, mano, as pesquisas apontam que o desemprego tá baixo no Brasil por causa disso aí, mano. Que o cara tá sem emprego, mas ele não tá indo atrás. Então, esse bicho, né, é um desempregado, né? É, bicho é um... Fuleirinho, é. Fuleiragem, né, meu, cara desse. Porque pelo menos o Batman, ele teve a atitude, né, mano? Ele chegou assim, aí, mano, trabalhar de graça aqui, não sei o quê. O chefe lá da empresa que foi sacana, né, meu? O cara dizendo... O pior, mano, e a escrotização é isso aí, né, mano? Se fosse em qualquer outro país, o cara teoricamente podia dizer que a história do cara ia ser uma história bonita, né? Não, o bicho entrou de graça na empresa e tal. Foi galgando degrau por degrau, né, mano? Até conseguir um salário digno, né? Não sei o quê. Tipo o Will Smith, né, mano? A procura da felicidade ali. É, não. Ali a história de luta, né, e tal. E tudo mais. Aí o cara chega lá logo aonde, mano? Sendo que vocês também têm uma parcela de culpa, mano, porque o cara chegou todo esperançoso, vocês eram pra ter dado menos toque, né, aí, mano? É. Era, se eu fosse, tu não ficava por aqui, né, porque tu sabe, né, e tal. Tu sabe. Então aí... Eu acho que esse bicho, meu, ele tava indo pra lá, mas pela diversão mesmo ali, porque... Mas aí o caso do Batman, ele se ferrou ali, mano. O bicho se lascou todinho, porque esse bicho saiu da empresa, saiu assim, né? Botaram ele pra lá, não precisa mais vir, não. Saindo. E não assinaram carteira, não deram estágio, não deram declaração de nada. Pô. Aí o cara vai botar no currículo, mano, que trabalhou na empresa tal. E os caras vão, ah, mas pô, prove que você. Aí o cara não tem nenhuma prova, não tem contrato, não tem nada, mas é foda também, né? É, o cara tem a experiência só de boca mesmo, mas não tem como provar nada, né? É, não. É. Mas quando o cara tá procurando emprego, mano, e o cara não tem experiência nem nada, mano, não tem capacidade, né, o cara, assim... O cara não tem capacidade nenhuma, zero experiência, né, mano? O cara vai primeiro, a primeira coisa que o cara tem que fazer é o currículozinho, né, do cara. Ah, vou fazer o currículozinho, aí o cara não tem experiência, o cara vai botar o quê no currículo? Nada, o cara assim. Não é, mano. Só objetivo, né, não. O momento mais comédia é esse aí, mano. Eu falo, botar, mas... bota um objetivo. Mas aí é que tá, mano, porque a galera vai fazer, não, mano, experiências profissionais, aí o cara bota uma frase assim, em busca do primeiro emprego, o cara bota no currículo, meu, desse jeito. É, mano, o primeiro emprego é muito relativo, mano, porque, mas eu até entendo, mas essa parada um pouco do primeiro emprego, porque recentemente lá no trabalho, mano, contratei uma menina pra ser o primeiro emprego dela, mano. É. Aí vamos dizer, algumas expectativas que você já imagina, mas que o funcionário tem, esse bicho, como é que se diz? Exatamente, não tem, mano. Tipo, o cara vem andando assim pelo corredor, né? Aí tá o funcionáriozão lá, mano, encostado na parede com a perna levantada, assim, tipo fazendo quarto. Aí o cara assim, ei, mano, parada é essa aí, não, solta, manda aqui uma água, mano. O cara assim, bichão, sim, direito aí, mano, tá em casa não, mano. Não sei o que, foi mal. Esse aí é o outro lado, né, mano, da história, porque o cara não pensa, às vezes, também no empregador, né, velho? Porque o cara tá. É, aqui, mano, tu é doido, né? Ele vai, não, mano, o empregador tá assim, aí, não, mano, vou dar o primeiro emprego pro cara, não sei o que, oportunidade e tal. O cara se sente fazendo uma boa ação, mano. O cara dando primeiro emprego pra pessoa. Exatamente, mano. Porque o foda é isso aí, mano. Quando o cara contrata uma pessoa de primeiro emprego e tal, o cara vai, mas esse bicho aqui é esforçado e todo bicho vai dar o gás. Aí quando o cara entra na empresa, o bicho todo estilo Manel ali, mano. O cara do mínimo. É, mano. E o pior, mano, porque normalmente, mano, e isso aí é uma faca de dois gumes, mano. O pior é que hoje em dia as boas empresas que você pode trabalhar tem um ambiente de trabalho muito bom, né, mano? Os caras é tudo unido e tal, tudo cheio de fuleiragem. Aí o cara quando entra no primeiro emprego, mano, o cara se perde nessa parada aí, mano. Teve outra vez que eu tava passando, né? Aí esse bicho, ele tem que ficar num posto lá, né? Sendo que esse posto que ele tem que ficar, teoricamente, ele só pode sair pra revezar com outras pessoas. Aí eu cheguei lá, esse bicho não tava no posto dele, né? Tava numa rodinha. Com um cara que reveza com ele. Eu, não, mas esse bicho não tá aí porque ele tá revezando. Se tá os dois, né? Eu, ei, mano. O que é que tu tá fazendo aí, mano? Eu acho que é óbvio, né? Aí esse bicho assim, vixe, mas céu correndo, ó. Vixe, já isso. Eu acho que ele olhou pro lado, né? Olhou pro outro, aí, vixe, o cara que é pra estar lá tá aqui comigo, então eu tenho que estar lá, entendeu? Desde os desenhos de 1970, mano, nos Flintstones, o seu Pedregulho dizia que é difícil encontrar bons funcionários, né? Seu Pedregulho. É isso aí, se perdura até hoje, viu, mano? Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim é ter que trabalhar. Uma dica que eu dou pro cara, mano. Acho, não bote capa em currículo. O cara que bota não, logo. Mano. Ah, mano. Lá, doideira. Não, mas o currículo, mano, quando o empregador pega o currículo, ele sabe que é um currículo, mano. Aí botar capa, currículo vitae, escrito naquele Word Art ali. O bicho... Currículo, nomezão, né? Cara, Word Art, ó. Tem até curso, mano, palestra de como o cara fazer um bom currículo, mano. O cara tem que botar só o básico mesmo. O cara bota endereço, nome, não sei o que, objetivos, experiência, curso. Ah, se o cara não tem experiência. Ah, aí é que tá, aí é que tá, então, o pulo. O cara tem que criar um currículo um pouquinho maior. Ah, não, mas beleza, ali o cara tem que dar uma enchida ali no currículo, né? Mas aí o cara não tem nada pra colocar. Ter trabalho de ler alguma coisa. É. O cara não tem nada pra colocar, assim, de experiência profissional. Aí o cara bota o nome, não sei o quê, aí bota objetivos profissionais, bota os cursos que o cara fez, né? O curso de informática, não sei o quê. Aí o cara vira e... Supletivo, né? O cara supletivo. Supletivo ali, bota a escolaridade, né, do cara. Aí o cara bota assim, né, mano, experiência profissional, primeiro. O cara não tem experiência profissional, não precisa botar, né, se no currículo. Aí o cara tem que botar outras coisas. Empresário do lar, né? O cara bota assim. Aí, mano, tem um monte de palestra de graça que o cara pode ir, o cara pode botar como atividade extracurricular. Isso é verdade, isso é verdade. O próprio tipo trabalho de faculdade, trabalho do curso, o cara pode botar como atividade extracurricular também, né? E o cara vai colocando, vai enchendo e fazendo o que pode pra poder encher o currículo dele. Pode, ó. Na verdade, eu acho que o Manel devia dar as dicas dele, porque é pro cara ter uma noção do que ele não deve fazer, né, não, mano? É. Ei, Manel, tu atualiza teu currículo já faz quanto tempo? Sim. Xiii, tu viu aí esse bicho? Vixe, só deu aquela impressão que o Manel pensou agora que não tem um currículo, né? Vixe, currículo? Só na minha mente agora, mas o Manel assim, vixe, mas será que é por isso que eu não tô arranjando emprego, velho? O cara se tocando que não entregou currículo em canto nenhum, né? Tudo ajuda o cara a encorpar um pouco o currículo, mano. Essas atividades extracurriculares, ali, estágio e tudo. Aí quando o cara começa, pega o primeiro emprego, aí o cara, pronto, vai adiante, né? O cara bota umas coisinhas no currículo ali, tá? O cara bota adiante as experiênciazinhas ali. Sendo que uma coisa que todo mundo sempre fala nessas palestras de currículo, não sei o quê, do Joel, é que o cara não pode fazer um currículo com mais de 2 páginas, né, mano? 2 páginas eu já acho muito, mano, o currículo. Ah, eu já ouvi falar dessa parada aí também. É só os caras que gostam de escrever, né? O cara assim, não, vou ter que escrever o quê? 2 páginas, mano? Eu ouvi falar nessa parada aí também, que não pode ser mais difícil. Mas uma dica também que eu vi de um cara falando era que o cara tem que colocar, pelo menos nas experiências profissionais do cara, os 3 últimos trabalhos do cara. Porque o cara, tipo, passou por 20 empresas. E o cara vai botar as 20 no currículo. Vai botar desde a época que ele nasceu, né? É, não, o cara bota as 3 últimas, né? Ou as mais importantes ali, sei lá. Ah, mas aí depende do perfil do cara, é exatamente isso que eu ia dizer. Eu acho que é mais relevante o cara botar as que faz sentido, vamos dizer, que ele tá querendo, né? Exatamente. Por exemplo, eu tenho 2 atividades profissionais principais. Eu já trabalhei com administração e informática, mas hoje em dia eu não quero mais trabalhar com informática. Então toda a experiência que eu coloco, eu não trabalho mais nada com informática, só administração, por exemplo. O cara vai adaptando o currículo pra enviar pra uma empresa, tipo, não, mano. O cara mira numa empresa, né? O cara, não, eu vou entregar o currículo naquela empresa. O cara mira e dá tira. Aí o cara, não, eu quero ser projetista de imóveis. Meu sonho é ser projetista, não sei o quê. Meu sonho é ser Joel. Aí o cara bota uns empregos de servente, de pedreiro, de não sei o que mais lá. Umas coisas, assim, umas atividades nada a ver, assim, com o que o cara vai atuar na empresa. O cara almeja, né, mano? Aí não faz nada. É, mano. É doido, é foda, velho. Aí negócio, é uma dúvida cruel. Esse negócio do cara entregar os currículos ali, porque eu meio que me incomodo, ó, mano, com esse negócio de entregar currículo. Como assim? Porque o cara chega na... Não, eu vou entregar currículo. Aí o cara chega lá, uma coisa também... O cara também não lê, tu chega lá e... Oh, vou entregar aqui o currículo e tal. Aí o cara, beleza, e tem só o trituradorzão de papel doideira ali. Exatamente ali. O cara chega e entrega o currículo. Vai-se embora. Aí o cara vai embora e de repente a menina da recepção olha assim, vixe, currículo. Aí, ó. Rasga o currículo da pobre coitada aqui. Ah, mas é meio hard, mano, não, mas. Ah, mas também é sem nada, não, viu? Mas nesse mundo é cruel, mas é só que deve ter gente desse tipo aí, né? É, mano, tá doido. Pior que deve ter mesmo. Os caras tacando fogo no currículo ali. Eu pessoalmente não quero essa parada, não. É uma parada. O dono da empresa passando a fogueira troando assim dentro da lixeira. Aí o que é isso? Já fez que não, estamos reciclando o lixo aqui. São João, né? E tal. Também não duvido, não, que existe esse tipo de pessoa aí. O cara também tem a opção de tentar em algum desses agências de estágio, né, mano? Bota pra moer, ó. O cara bota o currículo bota online. Pra moer, o cara faz o currículo online, né, mano, e tal, e envia pro e-mail pras empresas ali. Que até não sabe mais que fácil, há muito, né, tempo, mano. Pra mim, o cara só vai atrás de emprego online. Faz anos que eu não vejo esse negócio de vai emprego porta a porta e tal. tal. É, a última vez que eu vi, mano, o tempo que eu estudava na faculdade zona lá, que o João fez também, mano. Eu me lembro que teve um cabocão lá que fez isso aí, não foi não, mano? O cara imprimiu... Não, mano. Eu estudava com o Joel lá na faculdade que ele fez. Aí tinha um cabocão lá que eu me lembro que fez isso aí. O cara chegou assim, mano, imprimi aqui alguns mil currículos e tal, saí no porta a portazão aí, entregando pra todo mundo, não sei o quê. É, que pode dar certo, mas não é... No caso dele, não deu ali, né? Pois é, né? Pode dar certo, mas não é garantia não, né, mano? Do cara conseguir ali... Eu acho que já é o contrário, mano. A probabilidade de não dar certo é altíssima ali, mano. Altíssima? Não, mas o pior é que depende dos empregos. Na verdade, depende do emprego, mano. Sabia? Eu depende do quê, mano? Do emprego em si. Por quê? Porque eu queria ser vendedor de loja de sapato, né? Ah, é. Ixi, é mesmo, ó. Não, tô dizendo assim, vamos supor que... Ora, não, mano. Ah, tu revelou teu sonho aí, mano. E a musiquinha momento, revelação do Manel, mano. Peraí, mas... Essa é porque que... Como é que se diz? Porque, ó, se o cara... Em Fortaleza tem uma lojinha, né? Mas que tem um jinglezão doideira, né? Pro... Manel dizendo que queria cantar, né? Nessa... O jingle de Natal, ah, mas meu sonho. Não, peraí, mano. O cara tinha que botar, era. Tem certos empregos que eu acho que nem mesmo o proprietário tem esse meio de trabalhar com. O cara lá é. O dia que eu mais ri desse negócio de currículo, mano. Esse negócio de foto de currículo, mano. Foi o currículo ali do Robocop, mano. Conta aí como é que foi essa daí, mano. É. Maria, velho. Aí... O cara começa a rir só de lembrar, mano. É doido, velho. Mas já parecia que ia dar foto na foto dele, mano. Como é, velho? Ele tinha tirado uma foto dele da foto, bicho, tipo, batendo uma foto no espelho. Não, a gente tirou a foto do cara, do currículo dele. Não é porque a foto dele era todo posista, não sei se o timão dele vai dizer. Mas foi gravado, estou de pato, tá gravado todo modelozão, assim, de lado, ó. De lado, cara. Ele vai estaria o negócio de lado, ó, o cara é todo de lado. De lado não, animal, é de perfil, mano. Bicho todo trogloditazão, ó. Não, mano, mas ele não tava de perfil, não, mano. Ele tava tipo assim. Tipo olha... modelo, é, bicho assim. É, é de lado que eu tô dizendo mesmo. O currículo do cara, mano, era ele. É o currículo normal, né? E tinha uma foto dele, mano. Tipo meio na transversal, assim. Aí a foto dele. A foto dele, velho, era ele olhando pra câmera, sorrindo, e o corpo dele assim, meio de lado, assim, velho, tipo ali as apresentações ali do Caco Antibes, velho, que ele fica meio de lado, assim, olha. Ele vai, sai de baixo é um modo doideira, viu, mano? Essa referência aí foi boa, mano. É, até doido. Caco Antibes é ótimo. A demissão do Robocop, velho. Como é que ele conseguiu? A gente vai usar uma putaria demais, ó, velho. Conta aí, mano, né, uma história toda ali do Robocop. Ele foi covardia, viu? Foi não, mano. Você é covardia com o Robocop. Mas uma das histórias do Roberto, velho. Conta aí. Negada foi. Conta aí, mano, conta aí. Negada é porque a galera gosta de tesourar os outros, viu, mano? Era foda. Fala aí, como foi? As meninas tudo reclamando do doido, que ele tinha um método todo malucão de ser e tal. Só porque esse bicho andava, como é que se diz, robótico, né? Cara, sei lá, mas a voz dele é meio metalizada, não sei o quê. O pior que era isso mesmo, mano. O bicho entrava no... Tava no meio da apresentação das meninas. Estava apresentando na sala de projetos, né? É, sala de projeção. Aí de repente ele entrava dentro da sala. O que eu acho mais putaria. Como é o flash dele? Tava lá dentro. Aí os clientes ficavam olhando pra ele, né? Como se eu estivesse esperando ele dizer alguma coisa, aí ele ficava caladão olhando pra galera. Entrava e não falava nada, né? E... bicho... aí as meninas ficavam... esse bicho achava que era invisível, né? É o caramba. Teu nome não é invisível, não, mas tu é o Robocop, mano. Aí esse bicho ficava lá, todo paradãozão, assim, aí as meninas chegavam lá em cima, mulher, esse homem é doido, e entra lá na sala e fica lá parado, feito uma abestado, feito uma estátua. Aí eu, rapaz, fez uma apresentação, então... Porque tem que explicar, meu. O cara era gerente da empresa, né? Meu? Pois é, mas ele tava trabalhando como gerente, então ele teria que entrar na sala para, né, observar lá e tal, estudar, hein, no momento X, dar um desconto e tal, né? É, pois é. Sendo que ele não esperava as meninas chamar ele. Ele já tava lá dentro da sala. Eu só acho que vocês escolhem os apelidos dos caras muito mal, mano. Não, mas esse bicho era pra ser tipo o estátua humana, alguma coisa assim, o pedestal, mas os caras botam o cara de Robocop, mano. É o Joel, essa maluca. O pior que o apelido pegou, mano, porque eu cheguei o dia do trabalho, né, mano? Aí tava as meninas conversando assim, ó, aí falando, tipo, cochichando assim, né? Aí teve uma que fez o gestozinho de robô, mano, assim, no ar, assim, com as mãos. Aí eu vi, o apelidozão pegou mesmo ali, Robocop. Joel é doido, mano. Do nada tirou esse apelido aí pro cara. Eu corbou pra você, mano. Se bichando todo duro ali, parece uma pedra, mano, não sei o quê. Mas o Robocop tá com ele droga e Joel. Cara, os caras se drogando, né, pra ir trabalhar. Sim, continuei a saga. Aí beleza. Lá vai o Robocop. Chegou lá. Aí um belo dia, mas esse bicho tava no maior away pra conseguir fazer uma venda lá, ó. Vende, aquele negócio todo. E aí? Aí quando foi, quando menos espera, esse bicho conseguiu fazer a venda, ó. Vixi. Conseguiu fechar. O negócio tava tão difícil que os gerentes já estavam tendo que vender, né? Pra loja não poder fechar. Pois é. Aí não, isso aí, bichozão se garante, vendeu e tá. Aí todo... Ei, Robocop é nosso rei, né? Os caras gritando. É. Aí de repente todo mundo alegre, né? Na sala ali. É, bicho, aí não, eu vou ali na padaria e vou comprar. Vocês querem alguma coisa? Não, tem que comprar um bolo pra comemorar. É toda vida que alguém comprava um, né, fazia uma venda de mais de 100 mil, comprava um bolo. Porra, hein, aí o cara vê que o negócio tá difícil, irmão. Os caras vendem 100 mil, a negada compra um bolo, mano. Aí, é, né, difícil, viu, mano? Comprar o bolo aí. Aí o pobre rei todo empolgado, né? Eu posso deixar que eu pago, bolo. Pode deixar que eu pago, né? Ah, que ele foi e afinal, isso? Uma venda de 100 mil, imagina se que a comissão vai prestar, né? Cara, assim, é. E normalmente, os vendedores que batiam a meta, o cara comprava o bolo e comprava o bolozinho normal, né? Ali da padaria. Bolozinho de R$39 ali e tal. Aí, mano, é o do Robocop. Ele, né? Ele foi dizer, não, eu pago. Aí pra que ele foi dizer isso, mano? Ele tava lá, né? Aí a menina, vixe, é tu que vai pagar? Aí ele, eu vou pagar. Vixe, então tem que ser lá da Leores Free Bolos. Aí eu, diabo, é isso, mano. Você teria zona muito louca, né? Por que vocês querem dar a Leores Free Bolos? Não, sei lá, é massa e tal. Aí meteram a quengada no pobre, mano. Não, mais de R$100, mano. Como porta-véia, mano. Ele era com essas coisas todas, né? No final das contas, a gente foi comer. Eu já estaria, mano. Foi nesse dia, mano. Ele tava ali ainda. Eu tô aqui na Flares Doceterias. Né? Aí pede o bolo tal, aí quanto é? Aí, não, pede aí. Sempre. Aí esse bicho chegou assim, mano, na loja com o bolo, quase chorando ali. Aí, mano, o bolo foi 135, mano. O cara, vixe, Maria. Quando foi no outro dia, mano, esse bicho foi demitido, mano. Comprou o bolo errado. Não, aí todo mundo ficou sem entender. Aí, não, ah, todo mundo reunião, era assim. Teve uma reunião ao normal. Tô doido, mano. Todo mundo ficou sem entender, não. Todo mundo já sabia praticamente. Não, na verdade, todo mundo já sabia porque as meninas estavam tesourando. Quando eu comecei a explicação, as meninas estavam tesourando ele. É, mas isso é muita filha da putagem, ó, cara. O Norberto, assim, o Bocopzão será demitido amanhã. Esse bicho aí, Norberto, e se eu comprar um bolo? Vá lá, garoto. Ué, doido. O que é que não deve ter passado pela cabeça desse indivíduo, mano? Sabe que vocês correram um risco sério, né, mano? Porque se em algum momento ele soubesse que ia ser demitido e quisesse ter lascado o chumbi no bolo, né? Chumbi no bolo. Porque ele sabe que toda vida que alguém vai ser demitido, mano, dependendo do tamanho da empresa, a fofoca corre um pouco antes, né? Verdade. Mas é meio. É doido, mano. Famosa Rádio Peão, né? Vixi, meu irmão, tá dentro da Rádio Peãozona, bicho, é poderosa demais, ó, mano. A Rádio Peão, ó, tá vendo? Isso aí, né, mano? Tá do baixo, a Rádio Peão, mano, é impressionante como é o superpoder dessa bicha aí, mano. Tu é doido, mano. É tipo uma entidade, né, mano, que tem dentro das empresas, né? É, mano. Tá empresas e é, eu acho massa, velho, quando gera uns boatos lá, absurdo, mano. O cara chega assim do trabalho, né, aí todo mundo com medo, né, aí, vixe, meu, o que foi? Os caras tudo apreensivos aí. Ei, não soube não. Vai, não, mano, o que foi aí? Ah, não, eu tô dizendo aí que a empresa vai fechar, ó. Vai falir. Só o cara assim, quem foi que disse isso? Não, tá todo mundo dizendo aí, tá os caras tudo pedindo transferência, não sei o que e tal. Aí o cara, vixe, mas cadê o meu papel, mano, não sei o que. Aí é massa que o cara vai analisar, né? Não, vamos analisar aqui pra ver porque é que a empresa vai fechar, né? Aí o cara vai analisando aí, tal, vai analisando aí, o cara pega e descobre, véio, porque um setor vai mudar de uma filial pra outra, os caras já acharam que ia acabar com a empresa, ó, da noite pro dia. Xiii, Maria. Aí o cara assim, aí o cara descobre o funcionário que ferrou do multa, ei, mas por que tá espalhando que a empresa ia fechar? Não, mas chegou um caminhão aí de mudança, fechar a empresa. A gente vê que está triste, seu Madruga. Sim. É, eu compreendo, é porque não conseguiu trabalho. Ao contrário, é porque consegui. Mas a primeira vez que eu fui demitido foi taria, mano. Porque cheguei assim no trabalho, aí passei o dia todo trabalhando. Aí foi numa sexta-feira, aí a gerente me chamou, não, venha cá. Aí eu, vixe, mano, eita porra, sexta-feira, né, meu cara, ser chamado pelo gerente, mano, na sala. Entrou água. Aí, não é um bom plano, né, o cara assim. Aí ela chegou assim e disse, não, porque tá tendo um corte na empresa. Sempre a mesma desculpa, né, mas essa taria quando o cara vai ser demitido. Uhum. Negócio de corte na empresa aí dentro, mano. Diz logo que quer demitir, pronto, mano. Negócio de corte de empresa. Tá, gente, mas corte é a tua bunda, sua cachorra. É, até doido. E a segunda vez, mano, que eu, quando eu trabalhei com o Manel, né, eu saí pra poder ir pra outra empresa. Aí nessa outra empresa eu passei 4 meses, mano, trabalhando lá. 4 foi 6 meses, por aí, ao menos. Aí cheguei assim, tinha acabado de casar, mano, fazia umas 2 semanas, o cara chegou. Ué, não dá mais não aqui. Aí eu, como é, mano? É, não, mano. A gente vai ter que te demitir aqui, porque não sei o quê. Não, fala-me, Deus do céu, tá, velho. Tanto tá dando pra pagar as passagens, mano. Vixe, mano, já é isso, mano. O cara se arrombou, foi todinho, mano, aqui, mano. Ah, tomar nesse cu, mano. Vocês estão... Agora foi ruim, mano, esse trabalho, porque eu tive que pagar os 30 dias de aviso prévio, mano. Acho que eu vou te dizer, mas... Isso aí é a pior coisa que existe. É, mas eu vou dizer, mano, que se eu não me engano, o cara não é obrigado a pagar aviso prévio, não. Eu acho que isso é tipo uma leizona retrógrafa, né, não? Sei lá, mano. Não, eu só sei que o cara precisa pagar se o cara não quiser, né, não? Como é, mano? O cara precisa pagar se não quiser, mano. É isso. Só pagou, vai fora. Não, se o cara não quiser, se o cara quiser receber. O cara não quer, pois agora que tu vai me pagar. Eu quero dizer. O cara quer receber o dinheiro lá, beleza, por direito. Aí o patrão é que ele tem como escolher se você vai pagar ou não, sabia? Você diz assim, não, eu não preciso do teu aviso breve não, eu pago o teu dinheiro, mas não preciso do teu trabalho não, porque é, ah, pois é. É inútil, mas isso é normal, não vou morrer porque tá faltando não, aí pronto, ele te paga e tu não precisa. Entendi não, expliquei de novo. Os caras pediram, né, pra mim pagar ali, mano. Acho que tá doido, é ruim demais, ó, mano. É que pariu, mano. O cara fica ali. E ainda, né? E ainda tem um agravante que, se eu não me engano, mano, o aviso prévio é uma parada dessa. Ou o cara paga só 15 dias do mês que ele trabalha. É. Ou o cara, como é que se diz? Paga trabalha só 6 horas por dia. É. Sim, chapa, mas isso aí existe do mesmo jeito, pelo menos. É. Tá dizendo como é que se paga, mas existe do mesmo jeito. Não, mas o que eu digo é que, se eu não me engano, não é obrigado o cara a pagar o seguro, não. Ou, mas se você não pagar, você não recebe, chapa. Mas recebe o quê, mano? O dinheiro. Os 15 dias que o cara trabalhou. Você vai receber um salário integral por esses dias, pela metade que você tá trabalhando. É porque geralmente as empresas, quando demitem o cara, elas são gente boa, né? Entre aspas ali. E pagam o aviso do cara sem o cara trabalhar, né? Não, arrasta embora mesmo aqui. Aí paga o cara normal e o cara não vai trabalhar. Mas como é que... É porque eu penso assim, mano. Macho, o cara trabalhar no aviso. Aviso a pedido da empresa é mesmo que nada, mano. Porque eu faria, mano. Se o cara já faz um mínimo, mas que o cara vai fazer um mínimo mesmo, mano. O cara assim, é, eu acho como que é, mano. O pior é que o cara vai fazer. Um vendedor, mano. O cara vai dizer assim: rapaz, procure a concorrência. Que tu sabe que aqui, o se você se abaixar pra ver esse ventilador aí, é arriscado o gerente lhe pegar. Eu só digo isso. O cara é, não, eu quero botando assim a mão na carteira, né? É, mano, o gerente daqui é conhecido, mano. É o tarado, não sei o quê. E aí, esse negócio do cara trabalhar o aviso prévio, macho, macho, tá doido, é... Eu me senti, mano, esperando a morte, mano, chegava. Eu, macho, o tempo não passa não, mano. Puta que pariu, macho, esse dia 15 não chega não, mano. Já é isso, mano. Eu tô desesperado, mano. Não, mano, mas eu ficava lá, mano, não tinha nada pra fazer, mano. Ai, se fuder, mano, quero é vir embora logo, mano. Porra, mano, o cara tem que ficar lá, mano, pra porra, mano. Esse doido que tá em empresa lá, esse bicho é doente, que não é pra ter botado tudo pra fazer, não. Putaria esse negócio do seguro-desemprego, né, velho? Que o governo ali faz é tempo que quer acabar com esse bicho aí, né? Não é, mano. Bicho... É o sucesso. Ah, mas eu acho que o seguro-desemprego é o tipo de coisa, mano, que é a cara do brasileiro. É, em qualquer país do mundo eu dizer, não, mano, tem razão, seguro-desemprego é uma escrotidão, mas no Brasil tem que ter, mano. Tem que ter. É, mano, porque, ó, todo mundo rouba nessa porra, ninguém gosta de trabalhar mesmo, mas é o único momento que o cidadão consegue ter o direito dele, mano. É, pior que é mesmo. É um pouquinho que ele se aproveita do governo. É, mas é o... Pelo menos um pouquinho, né, velho? Pois é, é aquele momento que ele diz, não, mas agora é minha vez de me encostar aqui e deixar nas costas do governo, aí vai lá, sai comendo, Raimundão, né, não, mano? E tem uma porrada de deputado, prefeito, mano, que quer acabar com esse bicho aí, mano. Segurosão aí. Os caras são doidos pra poder acabar com esse bicho, mano. Segura. Agora eu não sei por quê, mano. Segurão ali não pode terminar, não, mano. Porque... Da nação, mano. Pode não, mano. É um absurdo, mano. É absurdo assim, entre aspas, né? Porque o cara... Tipo, o gerente, o gerentão ali, que é o cara que não faz porra nenhuma, o gerentezão. O cara sai da empresa, mano. O cara ganha uma bolada, zona violenta, mano. É. O cara sai assim e sai todo alegre, né, o cara? Ah, me garanti aqui, aí o cara... O cara que é demitido, mano, o cara ganha... Tipo, o cara vai tirar o FGTS aí, né, mas 5 anos de empresa aqui e tal. Aí o cara tira, né, 6 mil conto, meu FGTS. É reais, né, o cara... A BE, a ideia é bloqueada, ali. Não tem perigo de ser bloqueado. Ainda tem perigo de ser bloqueado, a porra. Eita, bloqueado, otário. Aí o cara já fica, bicho, estremendo todinho, cara, né? Aí o seguro, mano, o cara já fica, pelo menos o cara fica desempregado, mas tem um... A feliz, cara, né? É, o cara sai do trabalho todo alegrezão, é... Todo saltitante, né? Cara, 6 meses aqui ganhando sem trabalhar, o cara é o sonho do cara, né? Esse momento aí foi felicidade mesmo. Tá acabando, mano, o teu seguro aí. O cara começa a ficar desesperado, né? A coisa tá ficando preta, né, mano? Ela, assim. Tá o cara todo triste ali. Minha mãe pergunta: meu filho, por que você tá tão triste? Aí nada não, né? O cara ria assim porque não é com ele, viu? Mas a pobrezinha da mãe do Manel, mano. Por que você tá triste, meu cara? Ah, o salário mínimo ali também é uma vergonha muito grande, ó, mano. Mas também o salário mínimo, o nome já tá dizendo, né, mano? Mínimo? É só aquela mesmo ali, só pro cara dizer que não vai morrer de fome, mano. Pior que é mesmo, viu, bicho? Falar nisso, mano, qual é o nome lá nos Estados Unidos do salário, mano? Salário. Salário, é... Só que em vez do I-O no final é um Y. O cara ganha por hora lá, né? Aí o cara, tipo, ganha $5 a hora e tal, e assim vai. Aqui, mano, eu acho um absurdo demais, mano. Porque tu imagina o seguinte, mano. O cara trabalha, o cara, quanto é o salário mínimo hoje em dia? Tu eu sabe. Tô sabendo, mano. Eu tô pra empregado, mano. É mesmo. Gostei do argumento aí do Manel, ó. Não, mas o Manel tá recebendo seguro, mano. O dele é o mínimo mesmo. Não, isso aqui disser que o mínimo. O seguro é menor do que eu falar mínimo, mano. Pode não, mano, tá doido, né? É, mano. Quer ver, ó, o salário de vocês aí, eu vou apostar que já vai dizer R$764. Ixi, não, então eu tô recebendo a mesma bosta também. Acho importante é que dá pra pagar a mensalidade do WoW e do LoL, né não, Manel? Não, mas eu acho que vai ter um reajuste aí, vai pra 764. Vixe, já diminuí, velho, já pensei aí, velho. Não, mano, tu falou... 600? Eu falei 764. Ah, mano. E tu falou 724. É, os caras, rapaz, esses bichos estão passando muito bem, né, e tal. E ganhando 700, vamos diminuir 20 conto aqui, que é pra... Não, vou aumentar fazer a força, né? Aumentar as R$50, eu acho. Aí o cara divide aqui, 724 por 30. É 30 dias, né? O cara ganha por dia, mano, R$24,13. Como é essa matemática doida que vocês estão fazendo aí, hein, meu? Para é, que mano. É mesmo isso aí? 724 dividido por 30 dias, né? Que é o cara receber por dia. Por dia o cara recebe R$24,13. Vai se fuder, mano. É doido, mano. Isso é pouco demais, mano. Aí por hora, mano, o cara dividindo vezes dividido por 8, é o total de 8 horas, o cara recebe R$3 por hora, mano. Aí pra porra, mano. Isso, o cara foi R$3 é R$3, né? É, mano. Fosse dólar, seria... É, como ele recebe 5, vamos supor que ele receba uns $5, seria R$10, o dobro, o triplo da gente. Aí o que é que tu compra com R$3, Manel? Mais que... 1 quilo de paçoquita. 150 gramas de queijo presunto. É, eu digo que tu consegue comprar um escova de dente e um apracu com R$3. Beleza, cara, R$3 por hora, né? Aí 24 e 13 centavos por dia. Aí a gente gastava o quê de gasolina por dia? 10 conto. 10 conto todo dia. Então aí já é metade do que o cara ganha em um dia. E o cara correndo risco de vida, né, mano? Porque com R$10 por dia de combustível, vocês andavam com gás butano, né? Lá no porta-malas. Era no mínimo, meu. Correndo risco do carro explodir a qualquer momento, né? Pior é que é porque o carro faz em torno de 10 km por litro. Então R$10 seria 3 litros. E uns quebrados, e dá em média... E vai aumentar, hein? E dá em média 30 quilômetros. Aí como daqui pro trabalho era 15, 12 quilômetros a ida, 12 a volta, então... Fora os engarrafamentos. Pois é, aí então... Fora a gorjeta pros caras que limpam o vidro, né? Aí... Assim, por favor. Aí o cara gasta a metade do dia, é isso, velho. Já putaria é essa, velho. Isso aí é literalmente aquela parada do cara pagando pra trabalhar, né? Cara... esse cara foi imaginar isso mesmo. É, mano, várias vezes eu falei isso pro Joel, mano. Mentiroso, Manel. Foi, não, eu amo meu emprego. Mano, como é que o Manel dizia, mano? Para presidente, né? O Manel se apanou, mas tu devia se candidatar, era pra deputado, mano. Tu entende muito de administração, mano. É, mas porque a putaria, mano, era o seguinte, mano, o cara tinha, beleza, que a gente ia de carro, né, e revezava o carro e um dava carona pro outro, né. Mas tem certas pessoas do cash aí que vão dizer que nós somos folgados, mas querendo ir pro trabalho de carro todo dia, né, galera vai de cambão, mano. Ah, mas pelo menos a gente dividia, né, mano. Porque cara aí de ônibus é foda, mano, também. E o cara... verdadeira, a gente ia de carro porque compensava na nossa situação. É, era dois, a gente dividia R$5 pra cada um, né? Aí era um carro mesmo preço. Olha, seria R$5. Carro mesmo preço ali do ônibus ali. O cara é de carro mesmo aqui. Aí o cara ia trabalhar de carro. Aí inventaram um negócio lá no trabalho do cara, que o cara tinha que fazer medição, né? E geralmente quem fazia as medições eram os vendedores. Aí esses bichos eram putão com esse negócio de medição. Aí, Eu tenho que trabalhar, o vendedor dizendo. Eu não tenho tempo, né? É, aí... eu não tenho tempo pra atender os clientes, como é que eu vou vender? É desculpa dos caras, né, velho, dizendo assim. Como é que eu vou vender e captar cliente? Aí esses bichos, não, então joga a medição pra cima dos projetistas. Beleza, a gente foi lá. A gente começou a fazer medidas. É, a gente começou... Chá comigo, né, o cara assim... A gente começou a visitar os prédios e tirar a medida lá dos clientes dos fila da puta lá. Joel é todo escrotão, né? É, mano. Chega a coxinha, né, mano? Eu vi chegar assim, e aí, minha joia? É, eu ficava puto demais, mano. Quando eu ia tirar a medida, mano, fazer medição, mano. Cara, égua, mano. Saí dessa porra aqui, mano. Pariu, mano. Porra de medição, mano. Se fudeu. Aí o cara tinha que ir no carro particular do cara e o dono não queria dar gasolina. Da gasolina era por conta da... Rapaz, vocês vão tirar aqui mesmo, aqui. Por conta do cão, né? Vocês têm que ir. Dizendo assim. Alguém vai ter que ir. É, mas... Bora alguém, mano. Ah, parei pra pensar no dia. É, mas tu tinha dito assim, valeu, boa sorte, mano. O dia que o filho dele e escutar os castes. Eu já pensou, o cara pensando numa magnética assim, cara. Aí fica uma reflexão, né, mano? Porque o que o cara tá dizendo é a mais absoluta verdade, né? É, assim. Não é, velho. Mas putaria era que era verdade mesmo. Aí, mano, esse negócio das medições, a gente ia no nosso carro normal, particular. Aí esse bicho não queria dar gasolina. Ixi, menino. E é isso, mano. É, desse jeito assim. Aí não, tu vai ter que ir lá pro Beach Park pra poder tirar as medidas. Aí, vixe, meu irmão. Esse bicho queria dar duas passagens, mano. De ida e volta. Do ônibus. Do ônibus. É. Aí ele dizia, mas se vocês querem ir de carro, então pronto. Aí é com vocês. Ora, aí é com vocês, é teu cu que é. O cara assim. Eu quero é o trabalho feito, ó. Aí dentro, mano. É, mas eu ia de ônibus só pra fazer o mal, mano. Porque tu sabe que de onde vocês trabalhavam lá pro Beach Park, mano. O cara, se fosse eu, né? Se é 7 horas da manhã, eu voltava só na hora do ponto mesmo, mano. Pois é, mano. Mas... E se eu chegasse mais cedo, ainda ficava naquela padariazinha ali. Aí eu acho como é que pode, mano. Não vai dar tempo, né? Mas não quer saber mesmo. É porque ele queria que o cara tirasse as medidas voadas e ainda voltasse pra poder. Não, tá doido, é, mano. Não existe isso não, mano. Porque vocês ali eram gente fina demais, mano. Eu fosse eu tá aí, mano, que fazer desse jeito. Eu, na hora, mano. Tá o quê? Na hora, mano. Era aí não voltar mais, né? É, mano. Deixar comigo, né? É, pô, eu devo dar, mano. mas deixa comigo, vamos lá. Até porque, mas vocês perderam uma grande oportunidade. Se é, por essas e outras que tu tem uns 40 mil. É, mano. Porque, como é que se diz? O cara olhava assim e começou o negócio com vocês, né? Se vocês demorassem um dia inteiro pra fazer a medição, não ia ter base de referência, não. Mas é, mas é isso mesmo, né? Se eles estão indo e passam um dia inteiro, é porque é isso aí mesmo. De ônibus, né, e tal. Aí pronto, o cara ia fazer uma medição, passava, comia um churrasco, né? Passava a tarde em casa e voltava pro trabalho. Gastava só uma passagem a mais aí no meio da história. Putaria. Lá no trabalho, uma vez suspenderam os táxis, né? Ah, ninguém mais pode pegar táxi da empresa, não. Aí, beleza. Eu fui lá pra sede da empresa, fiquei de 2 horas até 6 horas da noite esperando o carro da rota. Não trabalhei, não. Tem táxi? O que é que a cara faz? Aí, não, tem que ir no carro particular. E tu é doido, né, mano? Não ganho auxílio de nada pra ir de carro. É, anjo o carro aí. Eu não ganho auxílio de nada. É, mas não existe isso não, mano. O cara, macho, ó, quem trabalha com carro, mano, ganha o auxílio de manutenção aí, ganha o gasolina e ainda ganha o ticket chofer, mano. Não existe isso não, mano. O cara tem tempo de pegar um staff aí. E agora, mano, que Fortaleza é perigoso, que são uma porra, se quer levar um tiro. É. Macho, é por isso que tem coisa, mano, que eu acho que não existe, mano. Por exemplo, o caso que vocês disseram aí é uma situação. O outro é o seguinte, mano, tem empresa que, por exemplo, paga um salário mínimo pra uma recepcionista, né? Salário mínimo. É. Aí quer exigir, mano, que a recepcionista trabalhe toda arrumada, maquiada todo dia, ande, vamos dizer, bem vestida. Isso eu acho um absurdo, mano. Você pagar um salário mínimo pra uma pessoa, 700 e poucos reais, e querer dar aquele dinheiro, a pessoa ainda tire do bolso, ou mesmo as maquiagens, roupa boa. É. Isso não, mano. É mesmo. É do mesmo jeito que isso aí, mano. O cara ganhar um salário mínimo e a empresa querer exigir que o cara ande de carro, mano. No próprio carro, né? Não, mas é como ele sempre dizia, mano. Ele dizia, não, meu chapa, eu quero o serviço aí. Eu não sei se é raidão e morrer a pé, não. É, mano, mas aí o cara te aí, Tu foi uma vez de ônibus, esse bicho reclamou que tu tava demorando. Cadê o Emanuel? Bicho assim. É. Não voltou ainda. Aí eu, quando. Vixi, minha estreia putaria de mal, mano. Quando o cara. Quando um saía, mano. Ixi, aí os outros ficavam tudo tesourando, mano, por trás. Dizendo. Putaria demais, mano, isso aí. Se fuder, mano. O Joel aí presenciou a galera falando mal de mim direto ali. É. Aí o cara só balançando a cabeça positivamente. Né? Yeah, né? Enquanto o Manel tava fazendo a medição, mano, se arrombando lá, mano, os caras estavam lá, é, o Manel ali tá demorando demais. Eu acho que ele foi bom, sabia que não era pra ter botado o Manel, né? Os caras assim. Essa medida aí vai ser essa demora toda, não. Esse bicho deve estar fumando, né? De novo, os caras assim. Aí, né? Os caras ficavam, não, o Manel ali. Aí balançava a cabeça negativamente, assim. Os caras, não, mano. Tem jeito não, Manel ali. Eu aí dentro, bicho. Quando não era eu, era o pobre Joel. Se o Joel tivesse fora, mano, pronto. É, velho. Galera ali é escrota, mano. É doido. Agora a gente pode falar desses baitola tudinho, né, mano? Vamos tomar no cu, é. Manel não, porque ele tá tentando voltar, né? É, velho. Manel aí tá um revival, né? Revival dele. Fala nisso, eu andei lá no. Esses dias, ó, ele tentando fazer uma reconciliação, né? É, eu tô perguntando se eu voltei, ó, Tarié, deixa eu ver. É, mas tu sabe, se o governo souber disso aí, tu é preso, né, bicho? O cara saindo só pra mamar o seguro terminando, e aí, galera, tô de volta. Eu não vou pensar isso aí, é putaria mesmo. Segurosão acabando, ei galera, vocês sabem que eu considero vocês, ou que problema assim? Eu considero vocês, né? É, o Barbaça, vai, é tipo como se o cara tá no, teoricamente, da data da emissão do Manel pra agora, o cara tá no futuro, né? Aí o Manel sendo despedido, seus baitos, eu não preciso de ninguém aqui não, eu vou abrir a minha empresa, não sei o que, uma porrada de empresa me chamando, não se fuder, não sei o que, Manel pichando um cotoco, né, no muro da empresa. Aí tipo aquela parada do pica-pau, 5 meses depois o seguro termina e a fome chega, né, o Manel cintuzão lá dentro, né, da calça. Chegaram, Manel, e aí meus brothers, não sei o que. E aí, como é que tá essa força, não sei o que. O cara ser demitido, eu nunca te passei por essa situação não, mano, mas deve ser uma parada pesadona, viu, mano? Eu já. Conta aí, mano, como é a sensação do cara ser despedido ali. Eu nunca fui também, não, mano. Agora não. Tem que contar aí, eu já eu. Mas conta aquela do Agenor. Vixe, amei, rapaz. Eu esqueci da Agenor. Esqueceu do Agenor só porque te convém, né? Esqueceu aqui do Agenor, né, e tal. Ah, mas eu lembrei do Agenor, me lembraram aí. Pô, continue aí. Agenas do mal. Agenorzão ali, mano. Esse bicho é todo malucão, mano. Cara... O cara é fã do Raul Seixas, era ele. O bicho é todo maluco. Aí, mano, eu dei boas gargalhadas pro Agenor ali, ó. Porque o bicho era comediante, é o Agenorzão. Aí o bicho é o psicopata, mano. Bicho, mano, então ele não era boa pessoa não, mano. O bicho era psicopata, mano. É, mano, é psicopata do... No sentido... Do mal não, né? O bicho era um psicopata do bem, né? É, pois é, psicopata do bem, que só queria que os outros trabalhassem muito, muito, muito. Tá certo, né? Mas é um direito dele, né? Mas querer que o pessoal trabalhe, então. É, aí quando foi depois, esse bicho me viu um belo dia, ó. Eu tava fazendo as medidas lá dos projetinhos que ele queria que eu fizesse. Aí eu vim fazendo a dancinha do Michael no meio do pátio, ó. Não, eu conheço essa história aí. Aí esse bicho aí foi. Aí pra mim foi por causa disso que ele me tirou. Não, mano, tá doido, mano. Tá, acho que o cara ia te demitir, tipo, tá dançando no meio do horário do expediente, mano. A mulher, mano, é hoje é seu último dia. Vixe! Vixi, mentira. Ah, ela é verdade, mano. Aí, ela te chamava de Manoé, mano. É, mano. Não pegou nenhum whiskyzinho não, mano. Porque geralmente o cara. Era quando tem essas reuniões particulares, puxa logo um whiskyzinho ali. Ah, na minha mente, quando o cara vai ser demitido, ele ganha um relógio, pelo tempo que ele colaborou com a empresa, né, e tal. Não tem essa parada não, né, mano. Pelo seu serviço aqui na empresa, a gente vai dar um relógio aqui pra você e tal. Pô, onde é relógio? Eu tinha quebrado essa porra. Não, mano. Não. Se não foi nem ele que veio falar comigo, foi a mulher, mano. Ixi, mas foi covarde, foi ele que deixou pra mulher dele. O bicho não teve coragem de te olhar nos olhos, foi ele. Caso do Manel, ele teve, o bicho ganhou, foi pica, não foi, Manel? Não, sei também não, Ora, não. Ah, mas pode se abrir, mano. Nesse momento a gente sabe que o... Depois esse bicho, ah, beleza e tal, que negócio todo aí. Não, aí o mais massa é que no, nesse dia, mano, a mulher me deu um aviso. Aí, ah, beleza e tal. Beleza é teu cu, né, pai? E corre. Não, cara, assim... Não, mano, é um desses caras que eu tinha esperança de ser putão quando é demitido. Ó, o bicho todo cordeirinho aí, mas né, mas isso mesmo, eu já sabia. Já esperava por isso, né? Vocês depois... nunca me amaram, né, mano, assim. Aí quando foi depois, esse bicho... Aí eu fui embora. Aí quando foi... Aí ainda fiz a caridade de trabalhar o resto do dia todinho. Então eu botei de me embora. Eu não tinha trabalhado, mano. Tinha pegado as corridas e ir embora, né? Mano? É uma chibata, mano. Não, tomar na peida, né? É. Aí eu fui... Aí o Manel gritando, trabalho de cu é rola, né? Conta aí como foi que tu foi demitido, mano, ali da empresa do... ali. Te deram um bolinho, né? Não. Isso aí dava uma parada de empresa escrota, viu? Que toda vida que alguém desse um bolo pra alguém, ficava aquela piadinha. Vixe, mano, você demitir, hein? Olha o bolo, né? Bolo. Ah, mas o Fred peguei, passar fora. Mesmo. Ixi, derrubou. Revelações, é, é aquela parada de você, filme. Ela contou, mas os ouvintes não sabem, não. Não, eu peguei, mano. Teve um belo Deus, eu me fala pro telefone. Conta aí que a conversa foi boa, velho. Eu cheguei quando foi no final do ano. Manuel, você vai tirar férias, ó. Aí eu vi sim, tirar férias, ó. Só o fila, né? Não, muito ao contrário, foi assim, ó. Eu cheguei da metade das férias do ano retrasado. Assim que eu cheguei, eu trabalhei 2 meses. E disseram que eu ia tirar mais 30 dias de férias. Aí eu não, mano. Aí teve a putaria do acidente, né? Aí eu não, mano, mentira, mano. O acidente, é? Peraí, aí eu não, mano, mentira, 30 dias de férias. Aí eu, porque eu não tenho que atualizar as férias de todo mundo. Vixe. Agora você vai ter. A verdade é porque tava passando a validade, né? O cara achando que eu não era gente fina, né? Aí eu. Bala. Mas eu acabei de chegar. Ai, não, mas você vai ter que tirar. Se não quiser, vai se lascar. Aí, pois beleza. Bote aí mais 30 pro nego aí. Aí pronto. Mais dois dedinhos, né, e tal. Aí pronto, botou 30 dias pra mim. Aí, em questão de 10 dias, eu sumi de novo. Trabalhei 2 meses e sumi de novo. Beleza. O massa é o esquema do... Não, mas bote mais 30 dias aí, né? Como se fosse cachaça mesmo, né? Não, bote uma terça aí pra mim. Ah, gente. Aí eu fiquei naquela paranoia. Vixe, mano, vou me tirar mesmo, mano. Vixe, mano. Não tem nem como. Não tem nem como. Ah, mano, o cara. Manel com os olhos bugalhados, assim. Acabei de chegar, mas o cara me deu umas 30 dias, mano. Não tem por que dar 30 dias, mano. O cara vai me tirar aí agora. Não tem nem escapatório. Tá vendo, viu, mano? O cara é 60 dias em casa, até se eu fosse teu patrão te tirar, viu, mano? Que aí é. Eu, vixe, mano. Aí eu fiquei pensando, vixe, mano, eles querem tirar menos dinheiro do bolso, né? Então bota pra mim usar as férias pra não pagar, né? Aí eles querem tirar cada vez menos dinheiro no bolso. Então estão limpando as contas comigo, né? Dando férias, dando não sei o que pra ficar. Lavando as mãos com o Manoel. Lavando as mãos, mano. Aí... Não, beleza. Aí eu fui... Manoel com os olhos arregalados de novo. Aí fui curtir minhas férias, mó limpeza, né? Aí quando foi, voltei de novo. Aí lá vai eu voltando. Aí já vai o retorno. Aí ele vai, Manoel voltou e tal, aquele negócio todo. Esconde as carteiras, né? Os caras. Aí traz aqui, os então... caras tudo baixo. Tola, mano. Vigiazinho. Aí é quando foi, tempos depois, o nego. Teve que ir. Passou uma semana e meia, mano. Foi duas. Eu tive uma crise zona muito louca, mano. De apendicite aqui no. Eu ainda acho que isso aí foi um calote do dentro da empresa, viu, mano? Convenientemente, o cara, depois de 60 dias em casa, tem uma crise de apendicite, mano. Menino bonzinho, mano. Tinha uma dor de cabeça, mano. Menino bonzinho. Aí quando foi uma crise zona doideira, eu quase morro de dor e tal. Ah, meu Deus! Aí beleza, me recuperei. Aí passei mais 20 dias em casa, mano. Aí eu pronto, agora eu vou me demitir, certeza, né? O cara deu o golpe da doença seguida, das férias. Então aí tinha um exame, tinha. Tinha tudo, né, pra comprovar, né? Tinha um negócio da operação e tal, tinha a cicatriz. Tu levou o teu pâncreas, né, lá pra não ter. Não, tinha a cicatriz. Do vidrinho, né, assim. Tinha a cicatriz aqui em mim, né, da operação e tal. Tu fez igual aqueles caras das paradas, levantou a blusa, olha aí, assim, minha cicatriz, não sei o quê. Não, mãe, a putaria maior foi nessa hora aí que eu fui. O pessoal, Emanuel mostrou aí a cicatriz, como é que ficou. Chama só os açougueiros, viu, mano? Que trabalhava. Aí as meninas, mano, pedindo. Aí bem na hora o chegou. Aí eu vi, mano, não queria mostrar agora, não, mano, a foi do. Por quê? Porque a cicatriz, mano, é bem pequenininha, mano. Vixe! Eram três cicatrizes, três pontos que davam 4 pontos pro total, bem pequenininho. Hoje em dia existe uma operação que é só com uns caninhos lá, aí é só uns cortezinhos bem pequenininhos, 9 pesos. Aí o cara ficou 20 dias por causa desses 3 cortes em rena, sendo que eu não entendo, né? Pode ter corte por dentro, né, e tal, costura por dentro, eu não entendo, eu, pra mim esses cortezinhos ali é útil. A questão não já tava bom, né? Aí, eu vi que o cara ficou 20 dias em casa, mano, pra achar isso aqui uma coisa ridícula. O cara passar 20 dias em casa e aí seu filho do mundo. É beleza, eu não. Não, tem um vergonha, é o queijo do carro. Vergonha. É bicho, né? Aí, não, deixa essa besta, me mostra aí. Aí lá vai eu mostrar, né? Aí, beleza, mostrei aqui. Por que, que tu não mostrou a do braço, mano? Não, a do braço é maior, velho. Não, aí foi a putareta nessa hora, mas tu foi só isso aí. Aí eu levantou a camisa, mas esse bicho teve uma crise também quando era criança, mano. E o tempo dele, que é 1000 anos atrás, não existia essa operação, mano. É um corte tão imenso, mano. Ah, o cara é... A cicatriz dele é quase metade da barriga, assim, mano. O cara tirava o intestino grosso, né, nesse tempo aí, pra poder ir. Mancha, ele disse que teve uma crise. E na crise, a apendicite explodiu, entendeu? Aí teve um... isso, mano? Aí, intestino grosso. Aí, quando foi no final das contas, ele teve a crise e ainda a bicha estourou. Aí, tipo, teve infecção, entendeu? Aí teve que te abrir um corte maior ainda pra limpar mesmo, pra não ter infecção mais generalizada, né? Aí o dele foi gravíssimo. E o meu foi no começo, assim que eu tive a crise, morra. Eu também acho que o teu aí fez uma fuleiragemzinha, mas era com... Não, mas... E olha lá se essa parada foi verdade, viu, mano? Porque foi, coincidiu de ser naquela época da máfia dos atestados ali, mano. Ai, máfia dos atestados. Aí, quando... Lembra não, mano? Ele foi na Praça do Feira, mas qualquer doidinho tirar um atestado de 150 dias ali, mano. Eu achei muito suspeito, né? Mas. Aí ele, não, mas isso aí foi nada. A minha foi isso. No meu tempo não existia essa cirurgia aí, não. Aí mostrou a minha que foi de Vera, né, bicho? É, mostrou uma cicatriz na metade do bucho. Aí eu, olha, meu Deus. Vinha ali, foi no facão, né? Ele dizendo assim. Ainda bem que eu não nasci no meu tempo, não teve, né? Bicho ainda fez uma piada, mano. O bicho ainda é piadista. É. Ainda bem que eu nasci no meu tempo. Bicho ainda é estilo Pedro de Lara, ó, né? Fazer uma piadinha aqui que. Não, é beleza. Aí, ele não esperava ser demitido, né? Depois dessa aí. Quando foi depois, ele. Aí eu passei bem umas 2 semanas trabalhando, totalmente sem com desgosto. Totalmente no mínimo. É, aí o cara tava no mínimo mágico, tá? Não, então... mas esse é o mínimo. É doido. Aí eu não, mano. Não vai sair dessa porra. Aí quando foi. Só porque te convém, né? Foi só na terceira semana, mais ou menos assim, aí eu, né, galera, eu acho que eu vou me embora. Aí as meninas, né? Vai embora pra onde, doido? Aí eu vou me embora dessa porra. Aguento mais não. Isso aqui tá muito pai, né? Sou muito novo, né, e tal. Aí o que eu vou ficar rico, mano. Vou ficar trabalhando essa porra aqui mesmo. É, eu discurso quando eu vou me embora. Eu sou o Manel empresário. Vou montar meu escritório. Se vocês quiserem, depois eu contrato vocês pra dançar de calcinha lá, né? É por aí mesmo. Me embora. Aí eu fui lá passar no... chutando a porta, né? Essa cena aí é engraçada, Ian. Ei, matou, olha o cara chegando assim. Aí tu chegou lá, invadiu a sala dele. Tu chutou a porta, tava gritando, quem que é homem aqui, né? Desse jeito. Ué, mano, vou trocar uma ideia contigo, ó, chapa. Aí entra aí, brother, né? Aí eu, bala. Aí eu, não, mas fala aí, o que você quer e tal. Se eu... abra, né? Se abre. Já foi dizendo perdoe, né? Sim. Aí eu, não, rapaz, eu tô vendo que não dá pra continuar aqui, não. Ixi, é a cara do Norberto. Aí ele olhou assim, aí ficou todo caladão, ó. Aí, acho que ele tava esperando que eu dissesse, isso aqui tá uma merda, né? Aí eu, não... Sempre me... foi, né, o cara assim. Aí eu disse assim, não, eu tô me sentindo muito estático. Passar mais um ano nisso aqui, eu vou parar onde? Eu vou crescer porra de rua. Aí ele... Né? Só o tá assim, vixe, mas você descobriu o meu segredo, né? Aí ele... E eu tô precisando arear a cabeça aí e tal. Ficar um tempo, tirar umas férias pra mim, né? De novo, outras, né? Putaria. O Norberto chama a mulher da RH. Ei, mamãe, pode? 3 num ano? Não é nem político, né? A mulher dizendo assim. Aí ele, não, mas... Aí eu disse assim, não, tô querendo aí... Tô querendo crescer, realmente. Então, acho que do jeito que eu tô aqui... Faça basquete, né? Dizendo. Fazer... Não tô tendo perspectiva. Tô querendo crescer, né, cara? Tendo perspectiva de nada. Eu acho que meu perfil não é muito pra vendedor. E o máximo que eu posso... Que você pode me oferecer aqui é virar um vendedor algum dia. Aí, nessa hora, o Norberto disse... Não ponha palavras na minha boca, né? Aí ele, não, mano, você está correto, a gente tem que progredir na vida. Você é um gênio, né? Você está correto, você tá aí com a... Você despertou aí pro lado mais certo. É você querer ganhar algo mais do que você tá hoje em dia e tal. Você tava. Foi um ótimo funcionário. Putaria. Isso daí foi putaria. Eu só olhei o Norberto segurar, né? Pra não rir. Se eu tivesse dessa... Eu ia começar a rir, velho. Pô, mas eu fui, porra. Honesto, né? Não, mas... Eu disse assim, rapaz, né, se depois que eu voltei aí, a minha produção, meu rendimento caiu muito, tô muito desestimulado, eu tô trabalhando... Eu fazia 4... Como é? 4 ambientes por dia, eu tô fazendo aí um e olha lá. É só nessa hora ele dizendo, como é, mano? Aí eu disse isso, mano. Aí eu fui... Aí eu negócio tá doido, né? Aí, sendo que eu, tipo, se eu voltei fazia umas 2-3 semanas, né? Então não é muito preciso, né? Ora, não. Tô fazendo aí um ou dois ambientes por dia e tal. Então acho que tá um negócio assim... Eu não sou de levar nas coxas as coisas, então... Porra, não é de levar de jeito nenhum, né? Eu tô... O migo é o tudo ou nada, né? Saindo aqui e tal. E aí? Ele é, Manoel, você está corretíssimo. Se fosse outro aí, ia fazer um migo. Foi não, mas disse isso não. Foi, mas disse, se fosse todo, ia fazer. E nessa hora tu querendo ficou com vontade de rir, eu não entendo. Mas não, foi mais foi ele dizendo, Manoel, nós estamos aqui pra trabalhar. Estamos aqui pra prestar. Aí foi nessa hora que tu perdeu a vaga, né, mano? Pô, não me disseram isso não, né? Minha entrevista não tinha isso. Aí nessa hora o cara, né? Eu quero mais não, né? Mas nessa hora o cara diz, não, eu tô no canto errado, desculpa aí. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Hasta la vista, baby.